Benção pai, benção mãe, salve a periferia e as suas multidões, é o que reforça os refrões. Mais uma vez, o soldado do bem se apresenta, minha família, minha casa, minha cena. Trago no peito o orgulho de ser rimador e defendo a favela com muito amor. Ó, nós na cena. Pra quem pensava que foi, só fui ali, não fugi. Como é que eu posso sair? Se a minha vida é aqui, cresci, vivi aqui. Vi cada pedaço desse se levantando, neguinho. Representei cada palmo de chão dessa perifa. Fui Zé, fui João, Pedro Francisco na pista. Faço parte do movimento monstrão do DF, véi, Centro-Oeste, meu irmão. Como é que eu posso abandonar tudo isso? Essa é minha vida, o crime, meu compromisso. E assim vamos pra mais um show. Com a mão pra cima, véi, a massa grita, ho. Talvez até não me conheçam, não sei. E então outra vez me apresentarei, é. Mascote tal, me acompanha três drão. E DJ W parceiro, ideologia e tal. Cantando sobre os problemas da vida. Não tá legal ainda e o fim se aproxima. A violência aumenta e a fome do povo. Então descanse o revólver, nos escute de novo. Só tenho ideia pra trocar, vou te falar. Dispara o som bom nacional, enche o lugar. Tamo no corre, mas com o coração. E assim gira o dinheiro e a ambição do ladrão. Tamo na cena de novo, na rima de novo. Se tem rap na veia, aí vamos disposto. Aqui ainda é o crime, mesma base, mesmo três. Tamo na cena de novo, na rima de novo. Se tem rap na veia, aí vamos disposto. Aqui ainda é o crime, mesma base, mesmo vez. Tentaram nos parar, não conseguiram. Na teimosia, assim continuamos seguindo. Passei no teste, fui aspirante em tese. Bolei cada palavra, descartando o que não serve. Atravessei uma geração inteira. Vi muitos sonhos nascerem e morrerem da mesma maneira. Quantos homens na estrada se perderam no caminho. Traíram sua própria cova, depois caíram sozinho. E vem você agora me dizer que tá tudo certinho, querendo aparecer. Inventando modinha, rap universitário. Que porra é essa aí, que boiolagem do caralho. Cê quer estourar champanhe, pagar de patrão e pá. Falar de álcool e droga, nem isso tu sabe usar. Jogar dinheiro pro ar, no clipe tá ostentando. Que merda é essa, tá no movimento errado. Sai fora daqui, otário, senão vai levar rajada. Que é ponto vermelho, nossa quebra, nossa área. Já ouviu o cara bonita, não interessa. Deixa com quem sabe que essa sua modinha passa. A nossa ideia é outra, o papo é sério, parceiro. Esquema é bem pesado, aqui não tem meio termo. Eu vim lá da perifa, rap original. Tamo no jogo de novo, ideologia. Tamo na cena de novo, na rima de novo. Se tem rap na veia, aí vamos disposto. Aqui ainda é o crime, mesma base, mesmo vez.